está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Chegando para ficar com você até as 3 da tarde. Olá, galera, eu sou o Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. Aê, ao vivo. Isso, ao vivo. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Ao vivo, hein? O Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema do programa de hoje? O tema do programa de hoje é super importante, gente, e está em voga, né? Que é a educação, com a participação de perguntas por jovens do Encontro Estadual da Família Espírita, o ENEF. Eu estive lá, viu? Bom, temos também o Tô na Área, com as entrevistas obtidas na Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a COMERJ. Isso mesmo. E hoje, Lise, o que, temos como fatos marcantes na história no dia 24 de março? Então, amigos, escute aí. Em 24 de março de 1949, o famoso quadro Pomba da Paz, de Pablo Picasso, foi apresentado pela primeira vez ao público, né? Ele foi um artista espanhol singular, tanto pela assombrosa capacidade de produção. Doou 2.000 telas, apenas parte da sua vasta obra. Para vocês verem como era grande, né? Para o seu próprio museu. Como pela diversidade de técnicas que dominava, além da pintura, escultura, litografia, cerâmica, gravura, colagens e etc. Além dessa diversidade toda, né, de estilos adotados, foi o fundador do cubismo. Não bastasse isso, você acaba de saber que é dele o desenho da pomba, que se tornou símbolo universal da paz. Isso mesmo. E temos outros fatos, não é isso, Lise? Temos, sim. Também em 24 de março de 2002, a ginasta Daniele Hipólito conquista a medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica em Cottbus. Nossa, Cottbus. Em bom alemão. Daniele também conquistou outros feitos. A ginasta ganhou 2 medalhas, sendo uma de prata e a outra de bronze, nos Jogos Pan-Americanos, realizados no Rio de Janeiro em 2007. Também no dia 24 de março, só que em 1997, o publicitário e radialista Walter Clark desencarna devido a uma crise cardiorrespiratória. Na década de 1960, Walter foi o principal criador do Jornal Nacional e foi responsável pela estruturação da grade de programação da TV Globo, fazendo com que a emissora se tornasse a maior rede de televisão do país. E também, num dia 24 de março, só que em 1603, desencarna a Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ela foi a última representante da dinastia Tudor, já que não deixou herdeiros. No seu reinado, a Inglaterra desfrutou de um auge econômico, tornando-se a maior potência política, comercial e cultural da Europa. Bom, lembrando também que o nosso programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você, quer entrar em contato com a gente? Então ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 24 de março. Nosso telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro está à sua disposição. 3386-1400, 3386-1400. E por e-mail, anote aí, é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então vai lá no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Pois é, tem também o fax, código de área 21-3386-1444. Ou então através da carta, manda uma cartinha para cá, é Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar sempre que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz.

O lançamento vai ocorrer no dia 16 de abril, às 4 da tarde, na Lona Cultural Elsa Osborne, que fica na Estrada do Rio, a 220, em Campo Grande. Informações pelo telefone 82710189 ou pelo e-mail pac.horo@yahoo.com.br. A Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a ABRAT, vai promover a segunda mostra ABRAT Sudeste, entre os dias 1º e 3 de abril. O evento irá ocorrer no Centro Educacional Santa Mônica, na Rua Divisória, número 79, em Bento Ribeiro. Durante a mostra, grupos e artistas espíritas da região Sudeste vão apresentar trabalhos relativos a teatro, dança, música, poesia, artes plásticas e audiovisuais. Participe! Na área. No Tô na Área de hoje, vamos ouvir o material colhido durante a Comerge. Nossas amigas Márcia Coelho e Lisa Nascimento estiveram no Polo 818 e trazem maiores informações para nós. Estamos aqui com o Saulo, na Comerge, no Polo 818. Saulo, o que você está achando dessa 32ª Comerge? Você já veio outras vezes ou é a sua primeira? Bom, então, é a minha primeira Comerge. Eu estou achando que é realmente um espaço bem legal da gente colocar algumas ideias no lugar, parar para repensar algumas coisas e tomar bom ânimo novamente, né? Novas energias para seguir o ano aí em frente. E é a minha primeira oportunidade e realmente está sendo muito legal. E para quem está ouvindo o programa, você gostaria de deixar alguma mensagem? Eu queria que pensasse o que ele está fazendo de seus momentos, para que ele está se dedicando seus momentos, principalmente essa fase de carnaval. Ok, obrigada e boa comércio. Qual é o seu nome e sua idade? Leonardo Cota, tenho 17 anos. É a primeira vez que você está aqui, Leonardo? Não, é a quarta Comerge. Muito bom. Fala pra gente o que você está achando, está gostando. Olha, o mais importante da Comerge é o carinho que todos têm, entendeu? Que todos passam e sem limites, entendeu? Mesmo a pessoa que você não conhece, você tem um carinho muito grande. E a união é que faz a Comerge. Acho que são as pessoas mais importantes que conseguem fazer a Comerge o que ela é hoje em dia. Que é o tamanho e a dimensão que ela tem. Gabriel, o que que te traz aqui a Comerge? Bom, eu vim a Comerge duas vezes como confraternista e o meu maior motivo para querer vir a Comerge foi fazer alguma coisa útil no período do carnaval, porque eu tinha certeza de que se eu ficasse em casa eu não ia ter nada para fazer, ia ficar sujeito ao clima, à ambiência pesada da cidade nessa época. Então eu julguei que seria bom vir para cá. Então, depois de 2 anos com fraternista, eu resolvi trabalhar no atendimento fraterno. E esse já é o meu segundo ano. Então, essa é a minha quarta Comerge. Entendi, que legal. E o tema da Comerge é ser cristão, uma questão de vivência. O que você acha desse tema e o que você espera da Comerge? Bom, esse tema e essa Comerge está mostrando que a gente vive num planeta, um momento no nosso planeta que é muito conturbado, né? E que a gente está, principalmente os jovens, estão sendo atacados, né? Por muitas coisas que despertam os seus vícios, que a gente já traz do passado. Então, essa Comerge está ressaltando a importância de nós defendermos com vontade os valores do Cristo que nós aprendemos, que nós já conhecemos, essa importância de defender diante do mundo para manter a nossa conduta reta. Eu sou Yasmin, tenho 14 anos, e eu queria dizer que vocês jovens que vão no centro só por obrigação e essas coisas assim, que, gente, se vocês não querem ir no centro, conversem com seus pais, porque não adianta nada você estar lá dentro e você não absorver aquilo e não usar aquilo pra sua vida, porque ser cristão é uma questão de vivência, como é o tema da comércio esse ano. E não adianta nada você ir ao centro, você fazer as coisas teoricamente, só superficialmente, e aí na prática mesmo você não sentir aquilo, você não tá fazendo aquilo de coração, sabe? Não tá se doando pra aquilo. Não adianta nada. Meu nome é André, tenho 15 anos, Rita de Cássia e Lar de Tereza. Eu recomendo aos jovens e às outras mocidades, outras juventudes, grupos de mocidades, tanto faz, que venham para a Comerj. Comerj é um lugar maravilhoso onde as pessoas se conhecem, se interagem e, sinceramente, é uma sensação inenarrável. Espaço Jovem. E hoje, gente, claro, é um tema super importante para conversarmos, um tema que, como a Lízia falou no nosso início, está em voga, cada vez mais em voga e não poderia ser diferente. O tema principal hoje do Espaço Jovem é educação. E para falar sobre esse tema tão relevante, recebemos hoje com muita honra a Kate Lúcia Portela, ela que é a trabalhadora da Casa de Preservação da Vida. Kate, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Boa tarde a todos do Espaço Jovem e aos nossos queridos ouvintes. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Kate. Seja bem-vinda. Boa tarde. Então, isso mesmo. Vamos ao trabalho. E a gente sempre começa mesmo pelo básico, né? De forma bastante didática. Diante disso, vale a pena perguntar, Kate, o que que define, afinal, educação? A educação é um processo pedagógico que envolve ensino e aprendizagem. A educação, ela possibilita o desenvolvimento das aptidões, das habilidades e das potencialidades do ser humano com vistas à sua formação integral. A educação nos prepara para o exercício pleno da cidadania. Perfeito. Qual a importância da educação para o homem e para a sociedade? Bom, a educação, ela abre caminho para a aquisição de valores e de conhecimentos que aperfeiçoam o homem. Então, esse homem capacitado e renovado pela educação vai atuar de forma mais consciente nessa sociedade, entende? E de que forma? Cumprindo seus deveres e reivindicando seus direitos. Não pode ser só nossos direitos, temos que pensar nos nossos deveres, né? Tendo respeito pelos outros, pelo meio ambiente, respeito pelas leis e respeito por si mesmo. Com certeza. E também reivindicar não só os nossos direitos, mas os direitos dos outros. Exatamente. Também. Exatamente. Isso também é necessário. Kate, qual a diferença entre educação e instrução, né? As pessoas podem achar que eu sou instruído, coisa, né? Então, portanto, sou educada. E não é bem assim. Não. Há uma diferença, né? A instrução, ela se baseia na transmissão de conhecimentos que desenvolvem o intelecto, aperfeiçoam o nosso saber. A educação é mais ampla, envolve não apenas os aspectos intelectuais, mas também os componentes éticos. Então, educar é instruir e construir valores como solidariedade, retidão, respeito, tolerância, uma cultura de não violência, fraternidade. Claro. Kate, uma curiosidade, por exemplo, tem gente que fala assim, educação vem de berço. É correto afirmar isso? Porque você vê às vezes pais que não tiveram instruções, mas que são educados e vice-versa, né? Não. A educação é um processo de construção mesmo, em que você vai transmitindo valores através de uma prática pedagógica, né? Nós não nascemos formados, nós temos tendências como espírito, mas nós viemos ao mundo realmente para receber a educação. Inclusive, até os 7 anos de idade, nós estamos mais aptos, né? Mais flexíveis para receber esses ensinamentos, né? Que nos aperfeiçoam. É verdade. Agora, no que diz respeito, Kate, à doutrina espírita, né? Ao espiritismo, o que a doutrina aborda sobre educação? A gente pode dizer que é um material bastante vasto, não é isso? É verdade. Na verdade, a essência do espiritismo é a educação. Por claro. Quê? Porque se pretende promover a evolução do homem, e esta evolução é um processo pedagógico, não é mesmo? Sem dúvida. A educação do espírito é o cerne da proposta espírita. Não foi por acaso que Kardec tenha sido educador e tenha recebido influência de Pestalozzi, um dos maiores educadores de todos os tempos, né, que nos falava da pedagogia do amor. melhor compreende o espiritismo quem o compreende pedagogicamente. Kardec se refere à educação, na nota da questão 685A de O Livro dos Espíritos, como a arte de formar os caracteres, como o conjunto de hábitos adquiridos por meio de uma educação moral, não só a educação intelectual. E o Pentateuco, ele possui várias imagens emprestadas do universo educacional. O desenvolvimento do espírito através das vidas sucessivas é visto como um curso escolar, com seus anos letivos. A Terra é retratada como uma escola em que as almas se matriculam para o seu aperfeiçoamento. E o Herculano Pires comenta que o Livro dos Espíritos é um manual de educação integral oferecido à humanidade para a sua formação moral e espiritual na escola da Terra. E o André Luiz também afirma, a educação da alma é a alma da educação. Muito bem lembrado. Qual a importância da educação para a evolução do espírito? Bom, olha, nós sabemos que a nossa evolução se dá mediante um processo pedagógico, por meio do qual aprendemos e ensinamos simultaneamente. Segundo a Joana de Ângeles, nós somos como pássaros e precisamos da asa do intelecto e da asa da moral para alçarmos voo. É importante esclarecer que quem está em processo de melhorar a si mesmo tem o dever moral de exercer uma tarefa pedagógica com todas as criaturas que o cercam. A caridade máxima, portanto, que o espírita deve procurar realizar como ideal de vida é a caridade da educação. Olha, gente, para consigo mesmo e para com o outro, né? Elevar e elevar-se, transformar e transformar-se, despertar-se e despertar consciências, contribuindo para a sua mudança interna e a dos homens. Essa deve ser a meta de todo espírita. Nesse sentido, cabe lembrar que na área da pedagogia, Paulo Freire nos brindou com os conceitos de educador educando e educando educador, nos alertando que quem ensina também está aprendendo e quem está aprendendo também ensina. É verdade. Esse é um ponto importantíssimo, porque quem está ensinando muitas vezes se coloca apenas na posição de transmitir, né, conhecimento, como se não, detentor como se da não verdade, é, como se não fosse capaz, como se não tivesse também que aprender alguma coisa com aqueles a quem ele está ensinando. É uma troca, né? É uma troca. Troca. Mas, Lisa, você tinha alguma observação a fazer também? Não, é isso mesmo. Vamos então para o número 6. Educação auxilia no processo de autoconhecimento, Kate? Ah, certamente, né? Porque contido no educar está o educar-se. Todos nós devemos nos engajar num processo de autoeducação, de autoaperfeiçoamento, nas bases do conhece-te a ti mesmo. Lembram-se dessa citação, né? É verdade. Santo Agostinho mostra-nos a forma de procedimento ideal para o nosso autodescobrimento. Ele dizia assim, Santo Agostinho: no fim de cada dia eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Educar-se é se colocar no centro do seu próprio processo de aprendizagem. É ser o protagonista da sua própria história. É ser ativo e responsável por sua transformação moral. Com certeza. Agora, uma dúvida de muitos, Kate. De quem é o papel de educar, afinal? Esse papel cabe à escola, cabe à família, cabe à sociedade? Como é que isso funciona na prática? É uma pergunta muito oportuna. Olha, na minha opinião, todos devem estar engajados na causa da educação. Na minha também. Que bom. É verdade. Então, a família, ela deve cumprir o seu papel de primeira instituição social responsável pela educação das crianças com as primeiras noções do bem proceder. A escola cabe à educação formal, com base na instrução e na vivência dos valores éticos que garantam as lições de cidadania. As instituições religiosas cabe à educação espiritual, despertando o ser para a educação para o bem, para a paz, para a luz, para o ser. Desses processos educacionais surge o ser integral, que não só se informa, mas se reforma e se transforma, sendo um agente plenamente atuante nessa sociedade. Ou seja, uma complementa a outra. Exatamente. Né? Claro. Nos últimos anos, a educação de crianças e adolescentes foi delegada, na maior parte das vezes, à escola. Isso é correto? Somente a escola é quem deve instruir, no caso, só quem deve ensinar é a escola? Ou a família, os pais, podem também participar nessa atividade. Acesso de educação. É, não é correto delegar unicamente à escola esse papel. E a gente vê muito isso hoje em dia, Kate, muito, infelizmente. Muito. É necessário que se estabeleça, gente, uma parceria, essa é a palavra, sabe? Uma parceria entre a família e a escola. Se a família falha em seu papel, e isso a gente vê muito, né? Dificilmente a escola conseguirá suprir essa falta na vida da criança. Por quê? Porque a escola se divide entre instruir e incutir valores que complementam valores dos quais as crianças já deveriam estar minimamente equipadas. Mas acontece frequentemente que a criança chega à escola sem limites, sem mínimas noções de respeito e de vivência em grupo, não é? Então, isso atrapalha consideravelmente a sua aprendizagem e a de seus colegas. Gente, às vezes, eu vejo isso na escola em que eu trabalho, toda escola precisa se mobilizar para dar noções de vida em sociedade para a criança. Professor, diretor, inspetor, merendeiras. Há casos até em que as crianças ficam estigmatizadas pelos colegas. Isso acontece muito. É um problema muito grave. Muito sim. grave. Então a família precisa cumprir o seu papel, pois nenhuma escola poderá substituir os pais na educação das crianças, nessas primeiras noções que as crianças devem receber. Com certeza. Uhum. Olha, essa daqui é importantíssima. Castigo educa? Qual a melhor forma de se educar um filho? É muito importante essa pergunta. É uma dúvida muito comum, né? É verdade. Não, não. Castigos, sobretudo físicos, oprimem, estimulam a revolta e até a violência. Essa é a posição até de uma educadora chamada Tânia Zaguri. Não existe uma fórmula mágica para se educar um filho, né? Se existisse... Dedicação... Né? Estávamos feitos. Pois é, mas uma prática educativa baseada na brandura e na energia, que muitas vezes está faltando, tendem a alcançar bons resultados. Então, brandura para saber elogiar os bons comportamentos, não só para criticar a criança quando ela erra. Isso. Brandura para ajudar nas lições de casa, para contar histórias, para abraçar e dizer palavras amenas. E energia. Energia para colocar limites em suas ações. Sempre explicando por que não se pode fazer algo, com diálogo, estabelecendo claramente as regras. E se a criança faz algo errado, advertir, mas também apresentar uma opção de algo de bom para ela fazer. Então, olha, não mexe aí no som. Vem cá, vem colorir esse desenho aqui. Dá uma opção para a criança. E se ela insiste no erro, mostrar que tem consequências. De preferência, diz a Tânia Zaguri, sem a pedagogia do grito, né? Sem gritos claro. E ameaças, porque com cabeça quente, normalmente se deseduca. Os pais precisam se capacitar para educar seus filhos. Como? Procurando ler, se informar sobre educação, não só preparar o quartinho do bebê, se preparar para receber e educar essa criança. Daí a importância da iniciativa de programas como esse, que debatem a educação. Às vezes eu vejo também casos de muitos pais que não sabem dizer não, né? É, não sabem pôr esse limite, né? Isso às vezes é perigoso, né? Bem lembrado. É extremamente perigoso. Extremamente perigoso, a gente pode dizer. E a gente está conversando com a Kate Lúcia Portela, aqui no Espaço Jovem, sobre esse tema tão relevante que é educação. Claro, essa conversa continua, mas no próximo bloco, daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos, há 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo através do rádio. Lá você vai conhecer também todas as formas, os mecanismos para ajudar a emissora a manter este ideal, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, poderá ouvir toda a programação da emissora 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página de entrada, na página principal do site da rádio. E, além disso tudo, você, por favor, não deixe de conferir a página do Espaço Jovem. Para tanto, é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. no caso, né, acessando esse caminho, você acessa a nossa página com todas as informações sobre o programa, dicas, curiosidades e, é claro, também os áudios. Você que perdeu alguma edição anterior do programa, você pode ouvir várias edições do Espaço Jovem ali à sua disposição, no caso, a qualquer hora, bastando apenas um clique seu. Então, não perca tempo, várias dicas aí passadas para você. Acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, vamos então às nossas sociais, Gustavo. Vamos sim. Temos aqui algumas por e-mail. Povo não para a participação, né? Verdade. Pois é, isso é bom. A Kelly nos mandou um e-mail. Abraço para Kelly. E temos também a Márcia Mota, né? Que também mandou um e-mail para nós. Também a Deise Pulga, não é isso? Isso, Deise Pulga também. Um abraço. Ouvinte aí. Beijo para vocês. Um abraço para todo mundo. Também abraços para a Ana Coralina de São Gonçalo e também pela Patrícia de Niterói. Patrícia informa: parabéns pelo programa Espaço Jovem, estar ao vivo, estou adorando, nós também. Nós também, com certeza. Todos nós, abraços, Patrícia. Lízia, quem temos aí de aniversariante? Temos sim, antes de eu falar o aniversário, eu ia falar semana passada e não falei. Quero parabenizar a mulherada, tá, gente? Vocês meninos não deram parabéns aqui pra mim e pra Kate, viu? Parabéns pra mulherada, pelo dia que já passou, mas agora é o mês todo, né? O mês das mulheres. Então, parabéns pra todas que estão nos ouvindo. Parabéns, tá valendo. Tá, então os aniversariantes, aqui eu vou falar o seguinte: dia 18 foi Maria Luísa Babo de Mendonça, André Luiz dos Santos Araújo, Nélio José Martins de Souza, Cláudio Ascioli Ferreira, o Cláudio Ferreira aqui, que trabalha com a gente também. Sim. O doutor Jadiel Batista de Oliveira, nosso presidente aqui da Rádio Rio de Janeiro. Isso. O senhor Altair Figueiredo da Silva também. Nosso gerente administrativo. É isso aí. O nosso amigo William Matoso. E o nosso amigão aqui também, Evandro Ricardo da Silva, o nosso, né, da portaria, nosso amigo aqui. E dia 26, João Aparecido Ribeiro. Parabéns para todos vocês, viu? Que tenham um feliz aniversário. Com certeza. E para todos que estão nos ouvindo, né, gente? Claro. Todo mundo que faz aniversário no dia de hoje, no domingo também. Isso. Parabéns, felicidades, muitas alegrias para todos. Isso. Beijo grande. Vale também a pena agradecer as inúmeras participações e manifestações de carinho feitas por vocês, ouvintes. Isso. Agora, então, com o programa ao vivo Nem Se Fala, nosso imenso agradecimento. E, é claro, continuem participando. Quiz. Bom, vamos à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta de hoje é: quais os temas estudados na primeira parte de O Livro dos Espíritos? Alternativa A, as relações humanas. Alternativa B, as causas primárias, Deus, o Espírito e a matéria, traçando considerações a respeito do princípio vital e da criação, ou alternativa C, esperanças e consolações. Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda então a alternativa que você considera correta, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 24 de março, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 28 de março, você envia sua resposta através da nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e lá deixar a sua mensagem. Ou então você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Vai, gente, participa aí. Rádio Rio de Janeiro, a internet com você. Estamos de volta com a Kate Lúcia Portela, ela que é trabalhadora da Casa de Preservação da Vida. no caso, um centro espírita aqui na Ilha do Governador. Conversamos sobre o tema educação e também sobre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens que participaram do Encontro Estadual da Família Espírita, o ENEF, edição 2011 do ENEF. Já já a gente coloca algumas dessas perguntas para todos. Mas antes disso, Kate, você pode passar algum contato da Casa de Preservação da Vida para quem queira mais informações? Algum endereço? Fica na ilha, né? Ah, sim. É na Rua Copiúva 179, no Cacuia. No Cacuia, fácil acesso, né? Fácil acesso, em frente ao cemitério do Cacuia. Ah, perfeito. Tem site na internet procurando? Tem sim, achas? Tem a página. Se você procurar pelo Google, colocar Preservação da Vida, é o primeiro que aparece. Ah, primeiro ótimo. Resultado. Então, perfeito, maravilha. E lá vocês desenvolvem um trabalho importante, né, de conscientização em relação à questão do aborto. E eutanásia, outros... pena de morte. A gente faz um trabalho de conscientização em favor da vida, realmente. Maravilha, então. Bom, agora sim, voltando aos nossos trabalhos aqui, às nossas perguntas, agora vamos às questões feitas por jovens que participaram da edição 2011 do ENEF, o Encontro Estadual da Família Espírita. Começamos com algumas perguntas gravadas. Vamos então à primeira delas, Kate? Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, eu sou André Luiz, do Santo Espírito Miguel, tenho 24 anos. Gostaria de saber qual a importância dos trabalhos da Comerge e do ENEP na espiritualidade. Olha, é muito importante esse trabalho, inclusive eu tenho o prazer de participar da Comerge, né? Porque é a evangelização do jovem, né? É um trabalho com o jovem, um trabalho que envolve evangelização com arte, então a gente usa a arte como ferramenta de evangelização para plantar essa semente do bem, do Cristo no coração do jovem, né? A gente tem atividades com teatro, com poesia, com música, e a gente vê realmente o envolvimento do jovem, né? A criatividade do jovem, é um trabalho que nos enriquece muito, é um trabalho com o Cristo, realmente de fazer com que o jovem, que é, né, a nossa sociedade do futuro, né, a nossa maturidade no futuro, seja realmente tocado por essa mensagem do Consolador prometido por Jesus. Com certeza. Mais uma pergunta. Meu nome é Cláudia, sou trabalhadora do Núcleo Meyer 1, do ENEF. Eu gostaria de saber, aproveitando o tema do encontro, ser cristão é uma questão de vivência, se realmente a gente fazendo uma reflexão, se é simples esse exercício de ser cristão, vivenciar realmente essa questão nos dias atuais, no mundo do jeito que ele se encontra. Realmente ser cristão é um grande desafio, né? Em todos os momentos da nossa vida, nas múltiplas instâncias em que nós somos, né? Em que nós vivemos, em que nós nos movimentamos, né? Seja na nossa família, seja na escola, seja no trânsito, seja no trabalho, é um grande desafio. Mas a gente sabe também que muito vai do nosso esforço, né? Que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo seu esforço em domar as suas más tendências, né? Pela sua transformação moral. Então, realmente, muitas ocasiões não é fácil, é um desafio, e como todo desafio a gente precisa enfrentar, daí a importância da evangelização do jovem, de ele estar presente na casa espírita atuante, para que isso tenha reflexos na sua vida. Com certeza. Outra pergunta. Meu nome é Luana, tenho 15 anos, eu queria saber o que é ou o que é Deus. Bom, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, né, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu gosto muito de usar essa pergunta, mas essa resposta, né, dessa pergunta, mas eu gosto muito daquele conceito que Jesus nos trouxe de Deus como nosso Pai. É um pai, então há toda uma relação de afeto com seus filhos, de carinho, de proteção, por isso a gente chama também de providência divina, né? Que atua em nosso favor. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, é justo, é bom, Deus é maravilhoso ter Deus na nossa vida dentro de nós. Com certeza, nossa última pergunta agora. Oi, meu nome é Vitor, tenho 27 anos e sou do Centro Espírita Miguel. Eu quero fazer duas perguntas. Se o ENEF só tem aqui no estado, tipo, se tem no resto do país, e também quero saber se tem um site. Bom, até ajudando a Kate, o ENEF é uma iniciativa do estado do Rio de Janeiro. Não ocorre no Brasil. O que ocorre nacionalmente são encontros semelhantes, mas o ENEF mesmo é só aqui no Rio. Então, em relação ao site, é só você ir, Miguel, no site do CERJ, www.cerj.org.br, o site do Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro, e lá você obtém todas as informações sobre o ENEF. Ok? Quero aqui agradecer a participação da Kate Lúcia Portela. Eu é que agradeço. Ela que é trabalhadora da Casa de Preservação da Vida e conversou hoje conosco sobre o tema educação, entre outros assuntos. Kate, alguma mensagem final nessa despedida? Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui no Espaço Jovem, né? E lembrar que a educação, ela se dá muito através dos nossos exemplos também. Então que nós possamos exercer essa caridade da educação e que sejamos exemplos, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sem dúvida. Kate, só uma última perguntinha. Poderia indicar pra gente alguma bibliografia sobre o que foi conversado aqui? Tem alguma referência que você possa? Tem livros do Paulo Freire, todos eles são bons, né? Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. Tem o livro da Tânia Zaguri também, Educação com Limites, salvo engano. E outros educadores como Piaget, Vygotsky, né, a Montessori, que a gente pode também ter acesso em sites especializados também através da internet. Maravilha, então. Conversamos com Kate Lúcia Portela, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. A prática da caridade. Espíritas, se quisermos traçar nessa terra que habitamos um campo luminoso, se quisermos que sua doutrina clareie o mundo com sua auréola, comecemos pregando pelo exemplo, reformando a nós mesmos. Sejamos bons, não com essa bondade afetada que não passa de um verniz, mas sim bons sempre e sempre da mesma forma. Amarmos uns aos outros não consiste somente em amar o que agrada. Amar seu próximo é amar generosamente, simplesmente, santamente, tudo o que é criado. Amar o belo não é difícil, porém, aproximar-se da chaga e curá-la com todo o seu coração. Abrir sua alma aos pequenos, aos tímidos, aos ridículos da terra, estender a mão, uma mão verdadeiramente fraterna aos rejeitados, aos culpados, e reerguê-los vigorosamente, colocando-os na sua própria altura. Eis o que chamamos amar seu próximo. Amar aquele que nos odeia, aquele que nos ridiculariza, e exclamar com o justo: eles não sabem o que fazem. Ama não exteriormente, e somente por palavras, mas de fatos, com atos de bondade e de devotamento. Eis a verdadeira caridade. A caridade é, na sua prática absoluta, uma virtude sublime. É o passo mais difícil a dar para chegar à perfeição. Nós, que buscamos incessantemente compreender a vida universal dos seres, o sabemos. Nós nos devemos a essa criação que vive, que progride constantemente e que caminha para se tornar perfeita. Nós, espíritas, que saudamos com alegria o advento da verdade, nós que queremos introduzi-la nesse mundo, tornemo-nos perfeitos primeiro e arrastemos seus irmãos mais jovens. Sejamos essa estrela benfeitora que lança, na sua passagem, calor, vida e luz. Sejamos bons, sejamos francamente e verdadeiramente caridosos. Amemos nosso próximo e compreendamos, enfim, o amor universal. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, agora chegamos a uma parte do quiz que é o anúncio de quem ganhou na semana passada. Isso, né? Todo mundo, claro, está aguardando, né? Quem ganhou? E claro, qual foi a resposta correta? Então, começando com a pergunta, Gustavo. Bom, na semana passada nós perguntamos: Geraldo de Aquino foi um grande ceareiro da doutrina espírita em nosso país. Foi ele quem conduziu os processos de aquisição da Rádio Rio de Janeiro e de transformação da mesma em uma emissora espírita de rádio. em homenagem a esse grande homem que deu início a tudo isso, perguntamos qual é a data do seu aniversário. Olha o suspense. Alternativa A, qual foi a alternativa A, Gustavo? É, alternativa A, no dia 14 de março de 1912. Sim, a B? É, 19 de abril de 1900 e a alternativa C é 25 de março de 1912. E aí, Lízia, qual é a resposta correta? Pois é, suspense, né? Bom, gente, se preparem porque é dia 14 de março de 1912. Alternativa A. Ah, essa é a resposta correta, a data de nascimento de Geraldo de Aquino. Então, e o ganhador ou ganhadora? Ganhadora, nós temos uma menina, Marli Mariano, da Ilha do Governador, daqui do Rio mesmo, viu? Isso. Pode vir buscar seu brinde. Parabéns, Marli Mariano, aqui da Ilha do Governador. A Marli irá receber como brinde do Espaço Jovem um exemplar do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Marli tem um prazo de 10 dias corridos, começando a contar esse prazo na próxima sexta-feira, dia 25 de março, para retirar o seu brinde aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro. No caso, não deixe de trazer, para tanto, um documento de identidade com foto. Ok, Marli? E esse prazo conta também com o fim de semana, ok? Você pode passar aqui no sábado ou no domingo também para retirar o seu brinde. Prazo, portanto, de 10 dias corridos, ok? Parabéns, Marli, né? E para quem participou e não ganhou, que continue participando. A própria Marli continue participando. Todo mundo. Não, fica aqui triste, o nosso incentivo. Gente. Fica triste, não. Valeu pela participação de todos os ouvintes no nosso quiz. Espaço Jovem. Acabou-se o que era doce, né, galera? Finalzinho, mas... Mas semana que vem a gente volta, viu? Não fica triste, não. Pois é, final do Espaço Jovem de hoje, mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Em que dia e em que horário, Gustavo? Bom, sempre às quintas e aos domingos, sendo que a quinta-feira é o nosso programa ao vivo e o domingo é a reprise. Nos dois dias, o horário é o mesmo, às 14h. Isso aí. E, Lízia... Nossas dicas para um consumo sustentável e para uma melhor qualidade de vida? Exato. Olha, continua, gente, o apelo desesperado por vocês cuidarem do quintal de vocês por conta da dengue. Fique de olho nas dicas sobre como evitar o mosquito que transmite a dengue. A doença era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Este mosquito, ele é escuro com listras brancas, tendo o tamanho mais ou menos de um pernilongo. Ele se desenvolve em água parada e limpa e tem o hábito de picar durante o dia. Tenha o cuidado de não deixar água acumulada em vasos de plantas e sachê. Chachins. Plantinha sachins. Difícil. Lave o recipiente passando uma bucha ou um pano nas bordas. Ao invés de água, coloque areia grossa umedecida. Não deixe garrafas sem uso com água. Esvazias e as coloque de boca para baixo. Pneus velhos jamais devem, né, juntar no seu quintal, porque pois isso é. Com certeza é berçário para mosquitos, gente. Já que seria o lugar preferido dos mosquitos. E então, assim, para evitar, né, aparecimento desses bichinhos, vamos fazer o seguinte: cubra tudo que você tiver aí, piscinas, né, caixas d'água. Uma coisa também interessante que eu vi dizer, né, é você colocar borra de café, né, para assim nas já, plantas, já, né? Vamos falar sobre isso. Pois é, para evitar esse aparecimento. E o Marquinho complementa. Pois vai, é, caixas d'água, calhas, piscinas, mantenha tudo limpo e bem fechado. E tem aí também, como a Lisa disse, a borra do café, né, que é um aliado. Espalhar a borra nas do café plantas, que né? vai pro lixo. Você pode espalhar, não é isso? Sim, exatamente. Porque a cafeína, ela evita a reprodução das moscas, o que também é um adubo para serve para os mosquitos, claro, no caso claro. O mosquito da dengue. Ele funciona como um bloqueio que evita que a larva se desenvolva. E funciona também como adubo. Claro, claro. Exatamente, ele funciona como adubo. Com certeza. E deve-se fazer o seguinte: coloque 4 colheres da borra de café em um copo de água. Espalhe isso no vaso e canteiros. Depois de 7 dias, você deve trocar a borra de café para obter mais resultados. Então, não perca tempo, evite a dengue. E aproveite essas dicas todas, viu? Pois é. E Lízia, como quem queira entrar em contato deve fazer para participar, para cadastrar sua mocidade, você coordenador de mocidade, como fazer? É muito fácil, gente. Anote aí, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Esse é o nosso e-mail. Ou então você tem ainda também o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome. Não se prenda a essa questão de idade, tá? Deixe sua mensagem e participe sempre. Verdade. Nesse finalzinho, mandar também um abraço para Marisa de Anchieta, para o João Constâncio de Anchieta e para a Edneia de Caxias. Muito obrigado pela participação Edneia de vocês. Edneia é o nome da minha irmã, viu? Pois é. Beijo. É, muito obrigado pela participação de vocês também no Espaço Jovem de hoje. Espaço Jovem, que é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência do nosso Clever. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Se cuidem. Tchau, galera. E até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.